Pode acreditar. Aqui agora, os quatro pretos mais loucos do Brasil, os quatro pretos mais procurados por todo o Brasil, por não dar mensagem, por mudar o pensamento. Eu vou trazer aqui pra vocês agora, KNJ, Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock, porque somos a voz da favela e fazemos parte dela. Pode acreditar. Diga a todo mundo que você viu e ouviu, leve a nossa mensagem a todos os extremos, da Zona Sul, da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, que o Racionais está aqui agora. Racionais e a sua família. Morou? Eu quero ver todo mundo numa só voz, num só pensamento, num só refrão, num só ideal. Pode go home, pode go home, pode go racional. Sangue bom, pode go home. Quero ouvir então, pode go home. Favela, que faz parte dela, Racionais MCs.